Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Como o Natal é tempo de amor, o Seixal Saudável dá hoje a conhecer a Voz do Amor, uma associação criada em 2000 que atua em Lisboa, Sintra, Odivelas, Oeiras, Cascais, Almada, Montijo, Barreiro e Seixal. Em 2011, esta associação prestou já 1.350 apoios. Em estúdio temos connosco o presidente da Voz do Amor, João Carvalho, para responder às questões de Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. O amor é um conceito difícil de definir, mas que assume infinitas formas de expressão. Eu começaria por perguntar à Voz do Amor de que forma materializam este sentimento no dia-a-dia da vossa associação. Bom, antes de mais, também tenho a dizer-vos que, de facto, a Voz do Amor é uma forma de expressão. Uma forma de expressão de amor, que para nós o amor é a energia mais básica e ao mesmo tempo a mais universal. E é nesta linha que, sendo o amor que liga tudo e une todas as coisas e todas as pessoas, nós somos, de facto, uma das expressões, a Voz do Amor, que efetivamente tenta realizar essa expressão através da ajuda da intervenção social. Somos uma associação com cerca de 12 anos de existência. Nossa intervenção assenta em princípios éticos, no respeito pelas pessoas e também na ajuda às pessoas. Apoiamos famílias carenciadas com filhos e idosos. Os nossos voluntários intervêm junto desta faixa populacional, levando efetivamente na primeira visita leite e papas para as crianças e, após um inquérito exaustivo e completo junto dessas famílias, nós conseguimos apurar efetivamente quais são as necessidades reais e concretas destas pessoas. Neste âmbito, depois fazemos um acompanhamento dessas mesmas famílias, levando-lhes produtos alimentares, roupas, etc. Aquilo que eles de facto necessitarem e que nós tenhamos disponível, é isso que nós de facto entregamos. Para além disso, temos também uma intervenção, porque nós não queremos que efetivamente a nossa ação se esgote no apoio material, nós queremos ir mais além. Portanto, há uns tempos esta parte, resolvemos ajudar as pessoas a entenderem um pouco o seu contexto social. E então, formámo-las em áreas tão simples e tão básicas como a higiene e cuidados de saúde básicos, nutrição, planeamento familiar, responsabilidade dos pais, educação dos filhos, etc. No fundo, nós apelamos para os valores morais do ser humano e é aí que nós temos a nossa grande intervenção a nível social. Queremos efetivamente que as pessoas que têm necessidades possam efetivamente ser, no fundo, puxadas para efetivamente se sentirem como seres humanos felizes. Acho que isso é mesmo o termo, é que encontrem um pouco o eco na nossa associação de um pouco de felicidade e porque não, de aconchego a nível também dos produtos e alimentos básicos. E o que é preciso para ser voluntário? Basta ter vontade ou é preciso ter algumas características especiais? Olha, em primeiro lugar, as pessoas que queiram ser voluntárias da Voz do Amor têm que efetivamente sentir a associação. E sentir e identificarem-se também com a nossa intervenção social. As pessoas são sinalizadas pela Segurança Social, pela EMAT, pela CPCJ, por várias entidades. E como tal, nós vamos às famílias e portanto, temos que ter uma intervenção um bocado sui generis daquilo que é habitual. Nós vamos, de facto, in loco verificar as necessidades desse agregado. Para ser voluntário é ter um espírito solidário, em primeiro lugar, não é? Ter preocupação e interesse com os outros, ter um sentido de responsabilidade, que é fundamental, ter uma decisão livre, ou seja, apoiar a sua adesão em motivações sociais e pessoais. Assumir um compromisso de regularidade na prestação da colaboração à Voz do Amor, ter disponibilidade para fazer a formação, porque nós, como damos formação, é necessário que os nossos voluntários tenham também essa formação e ter mais de 18 anos. com estes ingredientes é óbvio que os voluntários vão se sentir bem e o nosso trabalho vai ser realizado integralmente. Esta partilha preciosa que fazem com os outros reflete certamente mudanças positivas no seu bem-estar e na sua saúde. Que mudanças notam nas pessoas que ajudam? Claro que sim, com certeza que há mudanças. E elas são notórias à medida que a relação se vai desenvolvendo com essas próprias, com essas mesmas famílias. Qual é a família que não muda quando uma segurança social, vão à segurança social e não têm uma resposta cabal, não têm alimentos para lhes dar, não têm aquilo que é básico? E a segurança social, as CPCJ, as freguesias, os centros comunitários, quais são as famílias que, efetivamente, sendo comunicado que a Voz do Amor vai no prazo de 48 horas à sua casa apurar ou elencar todas as necessidades que eles têm, qual é a família que, efetivamente, não sente que é entendida, que é acolhida de forma tão rápida e tão eficaz? É óbvio que não só as famílias, também qual é o idoso que... Cada vez estão mais abandonados. Os nossos voluntários se disponibilizam-se para os ouvir, para no fundo os ajudar a ultrapassar a solidão de que tantas vezes estão submetidos. E por que não, qual é o idoso que não gosta de aviar aquela receita médica que tem lá na gaveta e que por via das contingências económicas, a sua pensão não chega, não vê satisfeita essa mesma receita? Portanto, ao longo destes 12 anos tem sido de veras gratificante saber que, graças à nossa ajuda às famílias que aceitaram a nossa intervenção, tiveram uma evolução muito positiva na organização dos seus lares. Isto é fundamental, é porque a nossa intervenção na formação tem sido fabulosa na organização, na forma como a própria família se reestrutura, com os cuidados básicos de saúde e, consequentemente, com a sua evolução moral. E, por que não até dizê-lo, a sua evolução espiritual. Portanto, isto é, de facto, o expoente máximo que nós podemos desejar da nossa intervenção, é que, efetivamente, as pessoas se encontrem, se reorganizem e que cresçam e que se autonomizem. Numa altura de crise social e económica, em que os laços de entreajuda e solidariedade estreitam-se inevitavelmente entre as pessoas, o que cada um de nós pode fazer para ajudar a melhorar a vida dos outros? É, de facto, uma realidade que, em situações de crise, as pessoas olham o outro e os problemas do outro de uma forma mais consciente. Na minha perspectiva, tudo se vai entrosar com a temática com que começamos esta entrevista, ou seja, com o amor. Portanto, se efetivamente nós tentarmos permanentemente na nossa vida ter como bandeira o próprio amor, nunca virar as costas a alguém que... carenciado que nos procura, e estar atento e sentir de uma forma muito sentida, isto é, sentir profundamente com o coração a veracidade das carências desse favorecido, e ajudarmos na medida das disponibilidades, e ou podermos eventualmente encaminhar para instituições que possam dar essa resposta. Isso para mim é que é efetivamente ajudar. Agora, aquela pessoa que efetivamente não vira as costas, que se disponibiliza para ouvir o outro, também se pode disponibilizar para se juntar a uma instituição com a qual se identifique e, integrados e organizados, poderão ter uma ajuda mais concertada e eficaz. E agora permita-me concluir fazendo um apelo ao auditório com tónica de amor. É uma frase que eu gosto muito e que, de facto, retrata toda esta temática e, dada a época que estamos a atravessar, nunca é demais falar sobre estas coisas do amor, não é? O amor é, de facto, como eu disse, uma energia básica e universal. E eu aqui deixo um apelo dizendo: façamos um esforço para que sejamos, em todas as situações do nosso dia-a-dia, uma voz de amor. Neste mundo em que a maior crise é, indubitavelmente, a falta de amor. É com amor que terminamos este programa de Natal. O Seixal Saudável regressa na próxima semana com o tema Ano Novo, Saúde Nova. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.